Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu tô no Jovem Nerd, eu quero ver Gangnam Style tocando na DMZ. Aqui é o JP e me deu uma vontade louca de comer pastel. Aqui é o Blue Hand e o Grande Vida tem sempre razão. Adoro expor e... Bom, dizem que na Coreia agora todo mundo tem que ficar de pé, né? Por quê? Por quê, cara? Eu não tenho mais assentos lá. Coreia, nossa, cara! Nossa, cara! Foi o que deu pra bolar pariu, na hora. Cara, que horror. Aqui é o Tucano e eu queria participar de uma festinha no Trem da Alegria da Coreia do Norte. Aqui é a Azaghal e vamos sacudir o mundo, Coreia do Norte. Olha, eu tô esperando uma coisa bombástica. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar do barril de pólvora, um dos barris de pólvora do planeta Terra atualmente. Nós vamos falar da Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, a história, as guerras e o que vem por aí da Coreia do Norte. O Azaghal está esperando isso. Vai ficar aguardando, tá esperando tocar o plantão do Jornal Nacional, né? Espera sentado, meu amigo. Também acho que vai esperar sentado. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas no Nerdcast! Vamos! E essa semana, Azaghal, nossos amigos da Planeta de Agostina estão de volta! Olha aí, sejam bem-vindos novamente! Sempre anunciando suas coleções espetaculares com a gente e hoje... Lembra que nós vimos eles lá em Veneza? Em Veneza? É! Ah, a gente viu a publicação viu... da Planeta exato, de Agostina. Exato, exato! Tava, reconheci na hora, uou, bati o olho. Bom, olha aí, excelente! E hoje, qual é a coleção, Azaghal? Nós estamos falando você fascinado por astronomia, você, como eu, vai querer colecionar o sistema solar inteiro, Azaghal. É isso aí. Vai caber? Sabe quem vai gostar disso? Nosso amigo Paco. Paco Hagar. Ele é fascinado pelo sistema solar, galáxias, essas coisas planetas. Essas coisas de espaço. Exato. O nome é a coleção Monte Descubra o Sistema Solar. O que que é? Talvez as pessoas já tenham visto isso em filme, ou em um museu ou tal. Basicamente, Azaghal, é um aparato. Você já viu esse negócio que tem um modelo, tem um sol no meio, e aí você tem aqueles bracinhos que seguram cada planeta, né? Você tá falando que a parada mexe? E ela tem um motor elétrico. Aí não. Que faz com precisão toda a translação dos planetas em torno do Sol e das luas de cada planeta em torno dos planetas. Aí a planeta de Agostinho tá de sacanagem. Caraca, agora... Não é um negócio de prático que você botar. Entendeu? Eu achei que fosse de chumbo. Não, é, tem tudo de chumbo. Mas porra, eu tô impressionado mesmo. Não, é maneiro, cara. É maneiro. Parada que tem uma precisão foda, matemática, assim. Ele calcula realmente a translação de cada planeta em relação aos outros e tal. Caraca, que maneiro, cara. Que maneiro. Todas as peças são de latão polido pra eles terem um acabamento. Depois, lacado pra proteção. E os planetas todos pintados à mão, obviamente. Então, com aquela qualidade que a galera conhece já, que a gente... Ainda bem que não são de chumbo, né? Não, de chumbo ia ser demais. Imagina, o peso... O peso da parada é grande. Tem que ter um motor de carro, né? Exato. Que fantástico, vem sério. Vem fascículos, aquela mesma história, né? Vem fascículos, você vai comprando os fascículos na banca, ou você faz a assinatura e cada um vem com um fascículo, obviamente, que você vai ler sobre o sistema solar e tal. Podendo cancelar, caso você queira. Podendo cancelar, claro, em qualquer momento, caso você queira. A galera já tá acostumada, né? A galera tá acostumada. Aí o que acontece, olha só, edição 1, 2 e 3, se você juntar 1, 2 e 3, custaria R$128,97. Certo. Se você fizer assinatura, essas três primeiras edições saem por R$67,98. Olha aí. 47% de desconto. Números quebrados. Números quebrados, nós gostamos de números quebrados. Então, se você está interessado, quer ter seu sistema solar com motor elétrico e translação e rotação, tudo cientificamente acurado, você pode ir lá, clicar no post diretamente para o site Planeta de Agostinho, você vai ver como é que é. Você não precisa confiar só na minha palavra. Vai ver como é irado. Caraca, tô realmente impressionado. A gente tinha que ter um desse Nerd Office, cara. Não, essa... Tem mais. Tem uma coleção extra, Azaghal. Porque você vai ter o sistema solar e aí vai ter outro que é só Terra, Lua, Sol. Olha que aí. É, não, pra galera, afinal, aqui o maior interesse é a Terra. Nesse, então... a Terra fica no centro e os... O resto gira em volta da Terra. Excelente. Seria legal ter esse mod, né? Vamos mudar, vou botar a Terra no centro, o Sol e a Lua girando. Exatamente. Cara, animal, animal. Planeta Agostini. Monte descubra o sistema solar, Planeta de Agostini. Parabéns. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 21 minutos e senhor Chukamira. Vamos lá, Zagal. Muitos e-mails sobre o nosso último Nerdcast. Muita gente falando que foi espetacular, que foi uma surpresa, foi muito maneiro. Muita gente dizendo que a gente copiou a pauta do... do Melhores do Mundo. É, porque realmente... isso é realmente algo que eles inventaram. Não, mas realmente quando a gente gravou o episódio com eles, eles contaram e a gente falou, ih, a gente já gravou um episódio assim, só que não pode falar porque senão vai estragar a surpresa. Acreditem se quiserem. A gente não sabia, a gente não e sabia. E o nosso ficou melhor, vai. Ratinho! Muito bem! Vários nerds também pediram a parte 2 desse episódio pra falar de outros heróis e vilões, certamente em breve. Teremos parte 2, 3. Exato. Ó, por aí vai. Sentiram falta do Lobo. Claro, sentiram falta de uma galera. A ciência do Lobo, quero ver. Encontros Skynerd, Azaghal, foto do primeiro encontro Skynerd e RPG em Belo Horizonte. Certo, excelente. E fotos do primeiro encontro Skynerd em Sorocaba. Estivemos aí, não olha conhecemos aí, nada. Tudo não bem, conhecemos. Sorocaba? Jovem Nerd vomitou na BR. É verdade. Opa, sem mal, cara. O que eu posso fazer? Ele deixou a lembrança pra Sorocaba. Olha, eu vi na internet, eu não ouvi, eu vi na internet movimentações para o encontro Skynerd White House Motel. Não, acredito. Eu vi, pessoas estão se organizando pra isso, cara. Não acredito, cara. Eu aprovo. Não, tirei fotos, então. Pelo amor de Deus, cara. Tem que ser na suíte que o Azaghal projetou, né? Na suíte festa, que não chama... É suíte, hoje é suíte White House, suíte, né? White House, isso. Que o nome quando eu dei era suíte festa White House. Eu gosto de nomes grandes. Aí os outros donos mudaram pra uma coisa bem mais interessante. O nome dos presidentes e tal. É, suíte White House. Eu acho válido. Encontro White House, cara. Vai ser divertido ver isso. Ah, que beleza, caraca. Nerds do Cacete de Agulha do Ano Sangue, Arthur Ribeiro, Guilherme Godoy, muito obrigado. Olha aí as fotos dele, faça você também. Vários contos da Skynerd, nosso catálogo literário sempre atualizado por Heber Dantas. Temos alguns contos aqui aleatoriamente, como Crônicas da Noite Sem Lua, por Laura Giordani. Temos Cast, por Vinícius Prado. Por que o Cast? Porque daqui Cast. Não, tipo assim, de tantos títulos você decidiu ler o Cast. Meu olho bateu. Por que o... Ah, seu olho bateu. Pensei que você lia pra ver se causava um interesse, uma curiosidade. Não, eu sempre... É randômico. Eu fiquei curioso. O que será o Cast? Não sei. Leia. Leia e descubra. Temos o 13º por Marcos Frota. Marcos Frota? Marcos Frota. Caraca. Não, Marcos Frota. Ia ser fantástico, né? Seria o 13º circo, isso? Se o Marcos Frota já se escrevendo no Skynerd? Não. E temos o Espírito das Armas, a finalizar essa leitura randômica, por Vinícius Mateus. Muito bom. Arte dos Fãs. São as artes dos fãs. Redes Sociais 2013, por Serena Oshiro. Isso é uma arte do fã? Eu não entendi. É uma análise dela. É uma análise? É uma futurologia. É, exato. Jovem Nerd, à espera do Aerolito, ou Aerólito, como escreveu o Henrique Boaba. Quem no Quebrador de Joelho? Isso é uma ilustração do Nerdcast de RPG, terceiro episódio. Pelo Yuri Domingos. A Família Jovem Nerd, por Rodrigo Melo Rodovalho. Cozinha de Jack e Nerd Face, por Luiz Sandoval. Ficou muito maneiro. Nerdcast 351, por Paulo Doideira. Dog Tag Protocolo Blue Hand, por Bruno Souza, usando a nossa marca comercialmente sem licença. Tudo bem, né? Por enquanto é inofensivo. Nossos advogados entraram em contato. Ah, coitado, o cara vai ficar com medo aí. Bota o teor nele, bota o teor no Bruno. A verdadeira verdade sobre o Batman pelo Dr. Hasman. Eu não sei, Dr. Hasman, você voltou pro pré-escolar, começou a desenhar. O que houve, Dr. Hasman? O que aconteceu com isso? Skynerd é isso aí, Nerdcast 1742 das Maravilhas do INSS pelo Jadiel Amorim. Segundo ele, só eu vou estar vivo. É, você tá beleza. Peraí, quantos anos até o 1747? Caraca, a gente tá no 350. E são 8 anos, esse é o 8º ano, né? 7 anos pra 8. Então mais 350? Mais 300. Mais 8 anos, vamos andar pra cima. É. 16 anos, a gente precisa fazer mais 1000. 1700. 642. Então teria que ter mais... Cadê o teu rap de regra do 3 aí? Mas a regra de 3 serve aqui? Claro que serve. Você bota 350 igual a 8. 1742... Ah, não vai ser. 350... Ih, eu não sei. Igual atenção, matemáticos, nos ajudem com esse cálculo. 39. 39 anos, será? 39 anos pra fazer 1700 programas? Será isso? Não sei. Caraca, então a gente tem que fazer mais 30 anos de programa? Eu vou estar fazendo Nerdcast daqui a 30 anos? Falando sobre INSS. Caraca! Eu não acredito que eu vou estar fazendo Nerdcast com 68 anos, cara. Isso é muita derrota, isso. Puta que pariu, cara. Vamos nos concentrar não agora? Porra, Jailson e Guerreiro por Plínio Rezende. Wolverine Gordo, barra Super Queimado, é o Super Homem Queimado, barra Como Matar o Wolverine, por Alex Garcia. Jules Winfield é Nerd Power, por Caio Murilo. A Verdade sobre o Escudo Capitão América, por Chesman Barros, eu não entendi a verdade. Também não. É celular? É feito de celular? Não entendi. Temos também Kit contra Zumbis com Protocolo e Gordices por Adriana Gama. E, pra finalizar, Arte do Nerdcast 349 por Henrique Pereira. Muito bem, vídeos enviados. Tem um Homem-Aranha cientificamente correto que rolou pela internet essa semana. O fã mais novo do Jovem Nerd, Menino Demolidor e as garras de Wolverine for real. E temos alguns links também porque as aranhas grudam nas paredes. Olha, em inglês. E Super-Homem, uma teoria unificada por seus superpoderes. Olha, excelente. Primeiro e-mail, Fred Dubiel, 33 anos, programador Não, pode só. Florianópolis, Santa Catarina. Sobre Ciclope, a fonte de energia para os raios óticos é a luz do sol, que é absorvida pela retina, extremamente sensível, a dele. Quer dizer, a dele é sensível, né? A nossa... Olha pro sol no eclipse. A retina tão sensível que absorve a luz solar através da lua, que reflete, né, apenas a luz solar. E o poder dele foi evoluindo conforme o envelhecimento do personagem. Nas primeiras edições de X-Men, ele somente podia dar um disparo descontrolado por dia, sem uso do quartzo rubi, que inclusive o deixava exausto. Vide a edição do primeiro confronto dos X-Men contra Vingadores. Ou vários disparos controlados pelo visor. Assim, quando adulto, a absorção da energia solar está tão grande que ele pode disparar praticamente à vontade. Mas sempre dependendo da rajada, havia um certo nível de fadiga. Se era cansaço pelo dispêndio de energia ou era apenas um efeito de dramaticidade, é outra história, né? Mas o quartzo rubi deixa os raios solares entrarem na retina dele. Não, o quartzo rubi ele controla o raio. Antes de ter o quartzo rubi, ele tinha que ver de olho fechado, certo? É. Senão ele soltava raio. É, e isso. Como é que ele absorvia a energia solar com o olho fechado? Ah... E que história é essa? Ele vai acumulando ad eterno? Pela pele. Não, mas ele falou retina aqui. Ah, não, então não é pela retina. Tá errado isso. Quanto ao problema das pálpebras no universo Marvel, excluindo as exceções, a mutante Flama, por exemplo, os mutantes são imunes ao próprio poder. Por isso, fechar os olhos do Ciclope pode conter os raios. O mesmo acontece entre ele e o Destrutor, que são irmãos. Ciclope é imune ao poder do Destrutor e vice-versa. Senão as brigas no Natal seriam fatais. A natureza dos raios do Ciclope é a energia concussiva, que a gente levantou essa possibilidade que não lembrava direito, que é definido pela Marvel como um disparo cinético, ou seja, só empurra os objetos. Okay. A forma pela qual ele pode derreter certas coisas é o visor que ele usa, segundo a Marvel, por meio das lentes, espelhos e o próprio quartzo zumbi transformam o raio em um tipo de laser. Caraca, meu então, irmão. Ou seja, depende do escritor essa porra, né? O cara tem um espelhos dentro do visor? Tem que aumentar esse visor aí, né? Tem que virar aqueles visores de realidade aumentada. Sabe qual é que vai ser um bico de pato na tua cara? Exato. É, depende, cara. Cada um inventa de uma forma diferente. Victor Martins, 17 anos, estudante de São Paulo, SP. Olá, Nerd. Muito bom esse Nerdcast, mas queria apontar algumas caneladas ditas durante o programa. Você vai dizer que teve caneladas no programa de suposições. Não, a gente pode ter canelado nos quadrinhos. Ok, vamos lá. Personagens. Dependendo do autor, né? É, exato. O Coisa, de acordo com as HQs, não tem órgãos por dentro, já que em uma revista, um membro da gangue do Demolição, inimigos frequentes do quarteto, arranca com um pé de cabra uma das pedras e quando Reed analisa o ferimento, vê que por dentro tem pedras menores. Uh-huh. E por conta deste ferimento, ele não poderia voltar à forma humana, pois teria um buraco na coluna e morreria. O ferimento foi nas costas. Ah tá, se ele voltasse com esse ferimento. Mas peraí, aí é numa... Aí... É numa história do quarteto onde o Coisa consegue voltar a ser humano. Que normalmente ele não consegue. Não consegue. E se ele não tem órgãos, como é que ele tem olhos e língua? E como é que ele come? Exatamente. Não faz sentido essa merda, cara. Mas ele tem que ter no mínimo, língua. Ele tem dente, a gente já viu. É. Ele tem língua. E ele tem cordas vocais porque ele fala. Exato. E ele tem olhos. São órgãos. E tem que ter pulmão pra ele respirar e poder falar através do ar, cara. Tá ele bom, tem que ter órgão por dentro, cara. Senão nada faz sentido. Agora ele continua dizendo aqui que o escudo do Capitão América, diferente do que foi dito, não é feito da mistura de vibranium e adamantium, pois o escudo foi feito de vibranium e de um material desconhecido pela humanidade que se mistura ao vibranium durante a fabricação do escudo. Quer dizer, a gente desconhece, mas a gente... Mas bota nessa porra. Bota aí no escudo. Isso formou a liga mais forte do universo e nunca pode ser reproduzido. Já o adamantium é uma tentativa de recriar essa liga, que acabou fazendo a segunda liga mais forte. Mesmo assim, muito inferior à outra. Quer dizer, temos uma parada aqui que a gente não entende e não sabe. E só tem isso. É. Só tem essa quantidade. Vamos fazer um escudo? Vamos, exatamente. É isso que a gente vai usar, sabe? Caralho, cara. Roberto Cafuri, 17 anos, estudante, aspirante a médico ou engenheiro. É, o tema traz o público. O que é estudante? Só estudante, cara. É, olha aí. Galera, Goiânia é Goiás. Ao contrário do que nossos especialistas disseram, o fresquinho, entre aspas, fresquinho, que sentimos ao soprar nossos braços, todo mundo soprou braços, aliás, né, cara? Com os lábios cerrados, não é gerado pela água evaporando. O que ocorre é que a expansão do ar é um processo endotérmico. Ou seja, absorve calor. Simplificadamente, a pressão aumenta em uma razão quadrática e o volume em uma cúbica. Para manter a razão, pressão vezes volume sob temperatura, a temperatura diminui. É isso. Exemplos claros disso estão presentes no nosso dia a dia, por exemplo. É por isso que o desodorante sai da latinha geladinho. A expansão é muito brusca. As geladeiras funcionam assim. O ar se expande dentro da geladeira, esfriando o ar. E é comprimido nos tubos atrás dela, esquentando-os. Olha aí, se as válvulas do tanque de gás da cozinha estouram, ele congela. Isso era comum antigamente, pois elas eram fracas. E o ar saía numa pressão absurda para uma pressão normal muito rapidamente. Por fim, a sensação de frescor ao tomar o refrigerante é gerada pela saída do gás que está dissolvido no líquido, onde sofre a pressão das moléculas do mesmo. Olha aí, uma aula de física. Então é isso, porque se você der uma baforada no teu braço, vai sair quente. Mas se você cerrar os lábios a soprar, é o mesmo ar que está saindo do pulmão. Você está contraindo o ar, criando pressão, e aí ele fica geladinho. É por isso, faz todo sentido. Aí ele continua. Se o Superman tivesse a capacidade de comprimir milhares de litros de ar dentro dos pulmões, ele poderia congelar qualquer coisa. Com a sua super força, contrair os músculos do tórax com essa finalidade seria facílimo. Olha aí. Excelente. Uma verdadeira aula do Roberto, 17 anos. 17 andando pau no nosso especialista. Daniele Rafaela. Seu nome devia ser Daniele Rafaele. Pra rimar. Voltolini. Voltolini. Giuseppe. 22 anos, estudante de engenharia mecânica, Curitiba, Paraná. Olha aí, só deu estudante. Trabalho como aluna de... Trabalho como aluna? What? What? Deu um nó na minha cabeça isso. Trabalho como aluna de iniciação científica no laboratório de vibrações da universidade que estudo. Olha aí. E aos longos dos quase 3 anos que estou lá, tive a oportunidade de aprender sobre borrachas. Aham. Ou em termos técnicos, materiais viscoelásticos. Olha. Viscoelástico, aquele travesseiro da NASA é de viscoelástico. Sabe aquele travesseiro que é horrível? Sim. Que você bota a mão e fica amarra da tua mão? Sim, qual é? Acho horrível esse travesseiro. Vocês falaram do Senhor Fantástico e de sua capacidade de se deformar elasticamente. Ou seja, deformar sem que haja deformação plástica. Aquela cuja forma não volta quando o carregamento cessa. Pois bem, materiais viscoelásticos, ou MVE, têm propriedades muito interessantes a citar. Seu módulo de elasticidade, cisalhamento, é variável, ao contrário dos aços, por exemplo. Essa propriedade varia tanto com a frequência da excitação quanto com a temperatura. Então, sim. Várias propriedades que variam de acordo com a excitação. Se o senhor incrível estiver em um ambiente mais quente, sua capacidade de deformação será diferente. Sim. E bem melhor do que quando ele estiver em um ambiente muito frio. É, claro, já vi várias histórias, né, congela ele fica fodido. Materiais viscoelásticos ou borrachudos têm altíssima capacidade de amortecimento, ou seja, dissipar energia vibratória em energia térmica, calor. Olha aí, vai ficar quente. Então, quem sabe não seja por essa característica que o Senhor Fantástico pode levar tiros sem sofrer danos. Agora, deixando o aspecto técnico de lado e indo no besteirol, a mulher invisível, para obter uma noite satisfatória com seu esposo, deve ter que ou dormir em uma câmara frigorífica, já que a temperatura baixa aumenta a rigidez da borracha, ou aumentar a frequência de excitação. Tá ótimo. Excelente. É isso aí. Fabrício Guzon, 36 anos, estatístico, São Roque, São Paulo. Quebrou nossa meta, gente. Só estudante. A HQ citada pelo Azaghal, onde o Magneto não controlava o magnetismo, chama-se Ruínas. Nessa HQ é mostrado um universo paralelo onde deu tudo errado para os heróis da Marvel. Por sinal, muito dessa HQ está de acordo com as teorias apresentadas pelos netcasters. Por exemplo, Magneto não controla o magnetismo, mas atrai objetos metálicos e morre tendo seu corpo destroçado por uma série de objetos atingindo seu corpo. Ok. Hulk virou um pelote enorme de tumor e o Rick, o sidekick do Hulk, sofre de câncer. Homem-Aranha virou um misto de ser humano e aracnídeo, como deveria ser na verdade, mas sem poderes fantásticos, apenas uma aparência nojenta. A virgem é a mosca. David Blake, alter ego do Thor, é internado num sanatório por falar que é a personificação de um deus nórdico. O Tocha Humano simplesmente pegou fogo. Excelente. O Coisa morreu por ter seus órgãos transformados em pedra. O Senhor Fantástico virou uma geleca e a Mulher Invisível sumiu. Pra mim, o mais incrível de todas as teorias é o Professor Xavier, que é o presidente dos Estados Unidos. Isso sim seria o mais plausível. O cara que pode dominar a mente do mundo inteiro no EPD, tempo de uma escolinha. É verdade. É verdade, disse puta, bem. Cara. Puta, tô preocupado com o Obama, maluco. Cara, e isso pode ser uma verdade, porque olha só, aonde, meu irmão? O cara não é dublado jamais. É, nos noticiários. Você português. Assiste o jornal da Globo, da Band, de onde é que Record, SBT, sempre que tem um gringo falando, eles dublam, cara. Exato. Ou o jornalista fala, o que nem dubla, fala o que por ele tá cima, falando. Fala cima, é. O Obama é sempre legendado, ele cara. Ele deixa o cara falar, ou então ele deixa ele falar e depois o depois traduz, explica, mas ninguém tem coragem de falar por cima do Obama, a cara. Voz do professor também é. Os primórdios da Coreia, essa península asiática. Eu acho que a civilização lá data de, pô, sei lá, 40 mil anos atrás, né? Pô, maluco, assim, vestígio, primeira civilização por lá. Eu acho que é um vestígio bem antigo mesmo, não lembro direito. Então, a Coreia já foi China ou nunca foi China? Os chineses já mandaram lá, mas eles nunca foram China. Eles sempre foram um território invadido. O primeiro reino mesmo que se tem história, lógico, já tinha civilizações anteriores, mas o primeiro reino unificado data de 2000 e tralalá, antes de Cristo. E ele ia da Península da Coreia, né, que é a Península de Han, até um pedaço da China, que é a Manchúria. E até a Manchúria, isso foi o que eu tinha lido também. A Manchúria é a região que faz ali fronteira no norte da Coreia, é isso? Isso. É ali aquele pedaço do norte da Coreia. Ali. Hoje faz parte da China, mas já foi independente, já foi parte da União Soviética, né? Já foi... É. Então, aquela região é uma região complicadíssima. Eles estão na Península entre China, Rússia, Japão. E os caras estão espremidos aí no meio das suas superpotências, né, cara? E eles... não agora, mas estavam muito perto dos mongóis, né? Dos mongóis, exatamente. Inclusive, o Kublai Khan teve campanha lá, não teve? Indo pro Japão, inclusive. É, fez parte do território que, teoricamente, é o total do Império Mongol, né? Eles não anexaram a Coreia, mas ficou naquele esquema de você me paga aí os... Isso, eles fizeram um acordo. Os impostos do ano e tal. Um acordo de paz, a gente entra com a bunda, vocês com a pica. É. A Coreia ficou no esquema do dinheirinho. Igual a Rússia ficou, um monte de pedaço da Europa ficou. Os mongóis passaram lá, disseram que iam destruir tudo se eles não pagassem, e eles pagaram. Agora, completando tua pergunta, eu acho que era isso que você queria dizer, é um povo distinto do chinês. Né? Sim. É um povo à parte. Existe até uma certa controvérsia se não foi o povo coreano que gerou o povo japonês como a gente conhece hoje. Esse é um assunto meio tabu no Japão, que a família real japonesa tem origem na Coreia. Mas os japoneses não vivem dizendo que, ou viviam dizendo que eles eram a raça pura asiática e por isso que eles não admitem isso. Mas até aí todo mundo fala que é a raça pura, né? Todo mundo fala. Menos o brasileiro. Mas eles falam que os coreanos, chineses, isso é tudo misturado e tal, e os japoneses que são puros. Eles não admitem nem discutir esse assunto, mas parece que nego já chegou à conclusão que a família real japonesa vem da Coreia. É meio A parada que eu tinha lido há bastante tempo atrás é o seguinte: o Japão tem... Cara, o nome certo não é esse, mas digamos assim, índios japoneses. Tem japoneses lá antes, e esses índios japoneses, os primeiros japoneses que foram pra lá, não nasceram lá no Japão. Eles vieram do continente, eles têm vindo da Coreia. Esse negócio é sempre controverso, até porque raça pura mesmo não existe, né, cara? Se você voltar tantos milhares de anos do passado, sempre vai ter uma miscigenação. Sempre não, teve. E é que é uma parada, se você for acreditar na teoria atual, como é que é, todos nós descendemos de uma única africana, né? A história da Lucy, não sei o que. Então, exato. A famosa mulher. A famosa mulher bacana. Não, essa é a culpa. É a mulher do Battlestar Galactica. É, isso aí, a garotinha lá. Tem que respeitar essa mulher bacana. Mas o importante nessa história toda é dizer que eles não são chineses, que eles são um povo à parte, né? Isso que é importante. JP, não, assim, o próprio povo chinês também não é tão misturado, tem tantas etnias dentro. Nossa, da própria... Tem. Mas o da Coreia é interessante porque é uma língua só em toda a Coreia, né? Uhum. Não é aquele negócio igual na China que tem milhões de dialetos lá dentro. Ele é realmente um grupo étnico, né? É. Mas essa unificação coreana, pelo que eu li, também não foi sempre assim. Foi mais tardia. Uhum. Porque antes eles também eram vários reinos. O nome Coreia, como a gente conhece, é engraçado, porque existe uma dinastia lá, que era Koryo, mas não se fala assim. Acho que se falava mais pro G. A pronúncia Coreia, que é a mais entendida aí na civilização ocidental, né? Em inglês também, é Korean e tudo mais. Vem de como os portugueses entenderam como se falava o nome dos caras. Os primeiros que tiveram contato com eles foram os portugueses, através do comércio que eles faziam com o Japão. E era como os portugueses entenderam como se falava o nome de lá. É interessante falar que a Coreia, apesar de ser uma nação, ter uma língua própria, passou 90% da história dela sendo território anexado por outros. Eles foram pelos mongóis, como a gente já falou, pelos japoneses, lá perto de 1600. Eles conseguiram repelir depois os japoneses, mas durante algum tempo foram invadidos pelos japoneses. Depois eles foram invadidos pela dinastia Qing, que é da Manchúria, 1600. Então, assim, durante toda a história antiga e moderna também, a Coreia foi invadida por alguém. É importante dizer que eles conseguiram manter os padrões étnicos, os padrões culturais próprios dele, né? Apesar então, a Coreia é tipo a França da Ásia. Mas é engraçado que a gente se refere com a Coreia, Coreia, Coreia, e tem essa história de unificação. E você vê, quando a gente foi ver a parte da Coreia antiga, na verdade eles sempre foram vários reinos e um dos reinos acabava invadindo e mandando nos outros. Então eles também foram, a maior parte das histórias não é unificados bonitinho. Tanto que tem os três reinos antigos, aí depois um dos três reinos toma os outros dois, aí vira Coreia unificada. Aí tem uma briga do terceiro reino de novo e eles separam de 93 reinos. São invadidos pelos chineses, os chineses mandam todo mundo. Aí via invasão chinesa. Então, eles não têm uma história unificada tão grande assim. Eles são muito... invasão, um reino manda, agora é o outro que manda. É meio que nem as tribos africanas, que são tribos inventadas, né? Moram no mesmo lugar, só que um fala que é Hutu, o outro fala que é Tutsi, e eles fazem uma guerra civil, uma carnificina foda, mas que, na verdade, é o mesmo povo, com a mesma cultura. Exatamente. Não, essa parada das tribos africanas é grotesco, cara. Eu tava até estudando sobre isso, e assim, tipo, num país, que eu tava estudando sobre Uganda, por exemplo, só pra ilustrar, tu tem mais de 12 tribos, etnias não, que são iguais, né, fisicamente, mas mais de 12 tribos que os caras se odeiam, maluco. Mas se odeiam. Que, acho que não, hein? Acho que é 12. Vamos para o século XX, que é quando a coisa esquenta na Coreia. Olha só, eu acho que o certo é o Coreia. Século 19, quase 20. 1894 e 1895 teve a Guerra Sino-Japonesa. Uh-huh. De um lado, os sinos, dos outros, os japoneses, não é isso? Essa guerra foi um batalo. Eu assino embaixo. Nessa guerra, a China reconhece a independência da Coreia, porque ela perdeu a guerra pro Japão, e na verdade não é que ela era independente, ela tava sob influência do Japão, né? Na verdade, o Japão pegou a Coreia pra eles, só que não podia falar, então eles vieram com essa desculpa esfarrapada. Existe uma diferenciação de relacionamento, assim, da Coreia com China e Japão, né? A Coreia vê a China como, assim, tipo, o irmão mais velho. Isso. E o Japão é rival mesmo, é pancado com o Japão. É padrasto. Pelo que eu vi, já, parece que nas dominações coloniais, os chineses foram sempre menos agressivos que os japoneses. Os japoneses sempre dominam a Coreia, destruindo tudo, e os chineses são menos agressivos. Então eles têm mais aversão ao Japão, acho que por causa disso. Vamos lembrar que nessa época o Japão estava passando pela era Meiji, né, que estava mudando tudo no Japão, e tá colocando a mente de todo mundo lá que o Japão deveria ser a cabeça da Ásia, né? Assim, nós somos iluminados, nós somos... Fala Xabri, né? Xabri pro mundo. Isso, Xabri pro mundo, e a gente vai dominar essa porra porque a gente sabe o que é melhor pra tudo. Tom Cruise já tava lá? Tom Cruise já tava lá. É bem essa época mesmo. O Tom Cruise chegou logo depois. É. Logo que os samurais se revoltaram por causa dessa palhaçada. Pois é. E aí o Tom Cruise chegou. Então, ele chegou correndo, né? Sempre, o Tom Cruise tá sempre correndo, cara. 2 anos depois de ter acabado a guerra sino-japonesa, a Coreia foi batizada como Império Coreano. 1897. Pouco, né? Na verdade, o rei da Coreia pegou e fez um golpe maluco, porque ele chamou de Império, mas não mudou nada, mas ele rebatizou como Império, né? É, Império, a gente pensa em Império, tem várias possessões, né? Ah, e a Coreia não tinha. Ele pegou um reino que ele já era o rei e chamou de Império. Ele mudou o sexto meia dúzia. Ele se deu uma promoção, ele aumentou o salário. Exato. Ele queria ser chamado de Império. Muito mais chifras, né? Exato. Aí falou, Napoleão pode, por que eu não posso? Ele deve ter comprado umas louças que iam pro Japão com o nome de imperador. Não queria mudar o que tava escrito na louça e resolveu mudar o nome dele. Caraca. Ainda bem que não comprou sabonete. Senão ia ser senador. Olha o jabá. Mas aí, o que acontece depois, início do século XX? O Japão começa a querer tomar conta da área. E o principal barreira que começa a aparecer ali é a Rússia, né? Que quer descer das posses dela nessa região. Porque a Rússia tinha um problema ali, que era a ausência de um porto que ela pudesse usar o ano inteiro. Vladivostok não dava, pelo menos na época, para ser utilizado no inverno. A parada congelava. Então eles queriam descer e pegar um porto por ali. Porra, se no War tivesse isso, né, cara? O inverno tudo pode atacar o Alasca. Aquela área da Rússia, ainda mais nessa época, é a Rússia no nome, mas é tão longe de Moscou que, na verdade, é meio perigoso pros caras. Eu acho que também que eles queriam ter mais acesso, mais fácil pra aquela área, porque por terra é impossível. E tem umas ilhas no norte do Japão que estão em disputa até hoje com a Rússia. Né? É. Pois é, eles queriam descer, porque eles não tinham como acessar aquela área. Né? Eles queriam poder chegar pelo mar num porto deles qualquer ali embaixo, numa boa. Só que eles não tinham também porto. Eles precisavam descolar um porto ali embaixo. Não é isso que faz ter a guerra russo-japonesa, né? Mas, enfim, é o cenário do momento. A guerra russo-japonesa foi a primeira pancada violenta do século XX, né? Foi uma guerra sangrenta pra caceta, em que o Japão acabou batendo na Rússia, o que é um fato novo também na história do mundo. Não é a primeira vez que um país europeu perde uma guerra assim pra um outro continente. Mas o Japão bateu muito mais porque a Rússia estava disposta a apanhar do que porque eles eram bons de bater. Os russos foram... porque os russos foram com praticamente taxas medievais de combate para um combate que já não era nem um pouco medieval. A gente já falou, inclusive, dessa guerra no Nerdcast sobre a Rússia, né? Exatamente. Ela que acabou gerando a queda do Império Russo. É a origem da queda do Império Russo. Mas, enfim, mas tomaram a porrada de qualquer jeito. O Japão era tão ruim assim no negócio, tanto é que eles ganharam da China, né? E conseguiram colocar o país dele ali como soberano da área mesmo. E aí, em 1910, a Coreia anexada ao Japão. É isso. Em 1905, ele já é um protetorado. Uh-huh. E em 1910, ele passa a ser anexada formalmente ao Japão. O Japão chegou e falou assim, é meu. Oficialmente foi diferente. Oficialmente o rei da Coreia assinou uma carta falando, Japão, é seu. Os japoneses dizem que eles não entendiam. É o tratado de Elsa. É, o imperador falou assim, a gente vai morrer todo mundo, né, cara? Os caras vão entrar aqui com tudo. Vamos logo dar pros caras, pelo menos eles salvam aí a pele, né? Agora, só vale a pena voltar aqui um tiquinho, que antes da guerra com a Rússia, quando eles estavam ainda em processo diplomático, esses dois países chegaram a discutir uma divisão da Coreia entre eles. A Rússia e o Japão. Com a parte, ficando com a parte sul e a Rússia com a norte, né? Isso não foi pra frente, mas mais tarde vai servir de inspiração também pra outras pessoas. É verdade. É porque isso já aconteceu antes. A capital da Coreia unificada já foi Pyongyang, já foi Seul, já foi Pyongyang de novo, já foi cidades em volta de uma das duas. Elas já foram divididas no meio, já tinham sido divididas no meio antes, então não é uma grande novidade esse acontecimento. Por isso que o nego sugeriu. Ou seja, se o jogador começou sua partida de Civilization ali na Coreia, ele tá fudido, cara. Cara, vai ser uma confusão inacreditável. No Civilization você tenta várias vezes até você achar o lugar bom, porque você começa em lugares que detonam você. E ali na Coreia, realmente é problemática. Sempre começa com os romanos, que vai se fuder mesmo, mas é divertido. E aí tem a Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi um período muito complicado. Os japoneses foram bem, como posso dizer, selvagens com os coreanos, né? Eles impuseram o ensino da língua... Com todo mundo, né, cara? Com todo mundo, é. Né, eles impuseram o ensino da língua japonesa, não foi? E baniram a coreana, eles baniram o coreano porque eles queriam acabar com a identidade nacional. Exatamente, porque, né? Porque tem lá seu sentido. Se você não pretende jamais que o país seja independente de novo, não tem por que você preservar uma identidade nacional, né? Muito pelo contrário, você tem que... tratar de acabar com essa palhaçada. Acho justo. Não, é justo, é justo. Assim, não é bonito, mas na estratégia dos caras faz todo sentido. Não tem nada bonito na guerra. Não tem nada bonito na guerra. Ainda mais na guerra antes da segunda, né? Que exato, era, pô. Não tinha. Pois depois da Segunda Guerra começou esse negócio de direitos humanos, essa coisa toda. Antes de... Cara, tecnicamente, na Segunda Guerra já tinha uns acordos que foram feitos com a Primeira Guerra pra banir ataque de gás e coisa do tipo. Mas é muito mais no papel do que qualquer outra coisa. Mas o Japão foi pesado com a Coreia, né? Eles tiraram tudo, sugaram tudo que podiam sugar da Coreia, né? Tanto da Coreia quanto da Índia, quanto da China. Inclusive as mulheres, né, bicho? Porque eles usaram as coreanas como diversão da galera durante a guerra. Que isso? Usaram as chinesas também. Tinha uma lei também que não podia mais fazer pastel de carne, só de queijo. Mas aí o que acontece? A Coreia estava dominada pelo Japão e o Japão era parte do eixo. Ou seja, a Rússia, os aliados, eles queriam tirar o Japão da Coreia, libertar a Coreia e tal. E eles lutaram juntos, assim como lutaram na Europa, lutaram juntos ali na Ásia para detonar os japoneses da Coreia. E o que aconteceu depois da Segunda Guerra? Diz a lenda que eles lutaram menos juntos na Ásia do que eles lutaram na Europa. Que foi meio cada um pro que te interessa e o resto que se dane. É, não, mas o fato é que no final aconteceu o que aconteceu em Berlim, né? Aconteceu na Europa, né? Eles tiveram que dividir o país entre controle comunista e capitalista. Comunista, né? E capitalista, exato. Isso. Então o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu na Europa. Eles dividiram o meio mesmo, né? Nessa época, em 1945, eles não dividiram em dois países. Eles dividiram o território mesmo. E tinha um acordo que a parte de cima desse paralelo se renderia à União Soviética e a parte de baixo se renderia aos americanos. Mas qual o interesse disso? Porque acho que rendição de soldado é pepino, né? Eles se rendem e você fica lá estabelecido, né? Na verdade, a União Soviética queria a área toda, né? Porque justamente eles continuavam com a ideia de ter ali a posse dela mais ao sul. Os americanos foram melar a parada da União Soviética. Exatamente. Pra eles não fazia muita importância ter aquela área. Foi picuinha. Picuinha. Já tava começando a Guerra Fria. Os Estados Unidos foi picuinha. É exatamente picuinha. É a mesma coisa do Google comprar o YouTube. É estratégia, mas... prevendo que aquilo ali vai crescer e o cara vai querer tirar do mercado. É. Não vai ser... É estratégia, mas assim, os russos precisavam da área como porto. E os americanos falaram, os russos precisam, então também quero. Quando a guerra tava acabando, a Segunda Guerra Mundial tava acabando, o nego já sabia que ia dar merda ali entre Estados Unidos e a Soviética. Não tinha... Já tava claro, já. Era assim, era como se você estivesse na semifinal e você sabe como é que vai ser a grande final, né? Você sabe que você vai resolver um problema agora, mas olha o outro problema que vai vir ali. O Jovem Nerd tá futebolístico hoje, né, cara? Vocês já ouviram falar com certeza do General Patton, né? Que foi um gênio militar da Segunda Guerra Mundial, só que ele era um cara muito estourado e tinha a mente voltada pra esse negócio de guerreiro de guerra e tal. E ele não era nem um pouco político, mas ele era um general foda pra caralho. Quando a guerra tava acabando, ele até foi tirado do comando do dia D, porque o nego falou que ele tava falando muita merda, ia fazer muita coisa e tal. Motivou meio odiado quando, a ele. Quando a guerra tava acabando, ele pegou o telefone, né, cara, pra falar com o superior dele e falou assim, ó, cara, a gente tá aqui, perto da União Soviética, vamos entrar e detonar esses caras, meu irmão, senão a gente não vai ter outra chance. O nego falou, não, você tá maluco, cara, como é que a gente vai fazer isso, pô? A opinião pública inteira vai se virar contra os aliados e tal, mas assim, ele tava certo, né, pensando por uma mente estrategista, mas politicamente isso era uma idiotice foda, né, cara, mas ele tava certo, sabia que tava claro que ia dar merda ali, não tinha outra saída. É, e se você pensar que, pô, aquela área, de repente, toda ia virar comunista by default, né, cara, os caras desempeceram. É jeito? Ele já tava falando, vamos continuar aqui, meter-lhe o pé e vamos até Moscou, meu irmão, não quero saber. Só que fala, porra, o que, que o povo americano vai achar disso? Uma traição, né, cara? Mas ele tava correto. Se essa guerra tivesse acabado, os americanos não seriam capazes de segurar essa guerra. Não, de nenhum. É. Ninguém. É até uma guerra vencível, né? Não é impossível, não. Mas não ia ser nem um pouco fácil e não eles iam ter pouquíssimo apoio. Né? É. A Europa é incapaz de apoiar eles. Tem que lembrar também é que os Estados Unidos estavam entrando no Japão, né? É. Sim. Fez o imperador quebrar a katana de bambu lá. E também era importante eles terem um porto no continente. Até no continente. Fez o imperador deixar de ser Deus. Quebrar a katana de bambu é pouco. É, exatamente. O pior era mandar enfiar a katana, né, cara? Pois é. A primeira vez que o povo japonês escutou a voz do imperador foi a transmissão de rendição dele pelo rádio, né? Dizendo pro povo japonês, ó, acabou, a gente vamos preservar o nosso país. Cara babaca, o cara babaca, não falou antes, quando falou a merda. Ele deixou de ser um deus. Bom, então temos mais um país dividido, né? Tem uma linha exatamente no paralelo 38, ou seja, uma linha reta, não tem... Ela não é exatamente o paralelo, ela é baseada no paralelo. E foi meio que aleatório, porque não tinha nenhum marco natural assim que pudesse fazer essa divisão, né? Eles não tinham nada mapeado que pudesse fazer essa divisão do jeito que queriam. Então pegaram o paralelo 38 só como referência. Uhum. Mas acabou que ficou um pouquinho distorcida no final das contas. Porque é uma linha imaginária, né? Pois é, exatamente. Também tem essa, né? Não corre uma faixa vermelha, que é o paralelo 38. É, e o plano inicial não é. O Tucano acho que começou a falar sobre isso, né? O plano inicial não era formar dois países ali. Pois aquilo era um período de transição, né? Na verdade, os planos iniciais que normalmente eles mostram não é pra formar países nenhum. Os países do eixo jamais voltaram. Iam a ser países. Eles iam ser territórios ocupados até segundo plano. Mas eles promoveram eleições logo depois. Foi em 47, pra saber o que que ia fazer. Mas aí o lado norte é que topou a eleição geral. Na verdade, ele ia se tornar um país. Ia ser a Coreia. E aí a ONU entrou pra organizar essa unificação dos dois lados que não eram países. Recém-criada a ONU, né? Sim, recém-criada a ONU. E mandou um grupo, mas sem o aval da União Soviética, claro, pra botar ordem lá e criar eleição. E aí, evidentemente, quem mandava no norte era a União Soviética, e eles falaram, não vai ter porra nenhuma de eleição. Claro. Em 48, quando deveria ser a eleição, eles se negam a participar e se declaram independente como República Democrática Popular da Coreia. Esses nomes que eu gosto pra caralho. Democrático, né? Esses nomes são geniais, irmão. Se botou democrático e popular, você pode saber que a população tá fudida. A última coisa que eu quero, democracia. Democrático popular é o nome de uma pica grossa, né? Exatamente. É porque, teoricamente, o tirano totalitarista que tá no poder, ele tá representando o povo, né? Sim. Mas, e ele tá fazendo tudo aquilo pelo bem da população. Exatamente. E ele ama o povo e o povo ama ele. Aí de quem não amar. A gente teve aí a extensão da Segunda Guerra Mundial, né, cara? Que logo depois, 5 anos depois de acabar a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma outra guerra começando aí. Essa mesma levada, o Sul proclama independência também, né? É claro. Já que o outro foi, então, né? Vamos nessa pegada aí. República e também, também não foi democrático, né? Democracia na Coreia do Sul só vem acontecer, pô, acho que nos anos 90, né? É, pois é. A pegada do Sul foi basicamente o Norte fez, o Sul aproveitou também, e os americanos falaram, tá bem, pode vir aí, desde que vocês façam o que eu mandar. Na verdade, os americanos estavam com a atenção desviada dali, né? Nesse período. Eles sacaram que aquilo ali foi só pra se meter no caminho da União Soviética mesmo. Mas não era um foco, assim, primário das atenções dos americanos. É muito lugar, né, cara? É muito lugar pra... É muito território pra controlar. É. Não, e eles estavam preocupados em recuperar a Europa. Na verdade, a primeira brincadeira da Guerra Fria aconteceu ali, porque ali era a área. Ali era um pedaço que os dois se enfrentavam direto, de frente a frente, mas que não era na parte principal do mundo, digamos assim. Exato. Ah, tem muita gente que até, alguns historiadores, chamam até a Guerra da Coreia, que é da década de 50, de até um jogo tabuleiro, porque os caras saíram da Segunda Guerra Mundial cheio de tecnologia roubada dos nazistas. Os caras saíram com uma porrada de tática. Falaram, vamos testar essas paradas aqui? Vamos fazer umas batalhas de caça supersônico, blá, blá, blá, blá. E aí, muita gente vê dessa forma também. Você tem toda a razão. Não era uma coisa, um foco importantíssimo. Eles queriam testar as armas, testar as técnicas. A União Soviética, no caso, né, não se meteu diretamente na Guerra da Coreia, né, em nenhum momento. Pelo contrário. Assim como o Gandalf não se meteu na demanda lá do dragão, né? É, pelo contrário. Eles retiraram as posições deles na Coreia antes da guerra. Mas era uma medida de força, era uma queda de braço, né, cara? Na verdade, o que aconteceu na Guerra da Coreia foi uma sacada do Stalin de provocar os Estados Unidos. Exato, a queda de braço, que eu falei. O cara lá, o coreano doidão, ele chegou pro Stalin e falou, olha só, os caras não estão dando atenção ali pra Coreia. Se a gente fizer uma ofensiva ali, a gente ganha essa porra. Mesmo porque os Estados Unidos desarmou a galera lá e vetou, né, a entrada de armas ali na Coreia do Sul pra evitar que acontecesse, né, um conflito desnecessário. Eles deixaram a galera muito rapelada de coisa, né? Na verdade, os americanos rapelaram todo mundo no final da guerra com medo que pipocasse uma outra guerra qualquer e eles tivessem que entrar. Não, e eles estavam morrendo de medo de os japoneses pipocarem de novo e da Ásia inteira. Até porque aquele pessoal ali se rendeu pra eles, mas não morria de amores por eles. Mas aí o que acontece? A galera no norte, olha só, e olha os caras ali, afiando faca. Que porra é essa? E Stalin comprou essa ideia e oficialmente tirou as posições da União Soviética de lá, né? Tipo assim, não tenho nada a ver com isso, mas por baixo dos panos deu a estrutura pros caras, né? Ah, eles saíram, os soldados todos saíram, as AK-47 e os MiG-15 ficaram. Mas, teoricamente, não foram a União Soviética, né? Pela ordem geopolítica da parada, não foi a União Soviética que atacou, foi uma iniciativa da Coreia do Norte. Sim, sim. Foi isso aconteceu em 1950. É, e o Stalin, na verdade, se divertiu um bocado com essa porra. Porque ele queria, na verdade, era ver qual era dos americanos, se os caras iam ou não, né, revidar. Uma coisa que o Blue Hand falou que eu acho importante falar também em termos de história geral, que aquela coisa que você aprendeu no colégio do Plano Marshall, lembra muito bem. O Plano Marshall não foi porque os Estados Unidos eram bonzinhos, não é isso? É porque tinha esse perigo mesmo dos outros países rebelarem, então vão meter dinheiro em cima desses caras pra nego ver que a coisa tá crescendo, pra eles ficarem dependentes dos Estados Unidos e pra todo mundo ficar calmo, meu irmão. Ninguém vai pegar em arma, tá dinheiro rolando. Isso cara pelo macho. Então aconteceu especialmente no Japão e em todos os lugares aí que os Estados Unidos mandaram dinheiro. Esse perigo era real, era o perigo real. Esse é o grande motivo que hoje em dia é muito difícil acontecer uma guerra com grandes proporções. Porque a galera vai perder muita grana. Pois é. O ideal é que tenha guerras como a do Iraque, do Afeganistão, que você consegue gastar as armas e aí a indústria armamentista repõe essas armas e elege mais um presidente. Uhum. Mas aí é a guerra lucrativa, mas, né? Isso, mas são pequenas guerras, não uma guerra de proporções mundiais. Não chega a ser uma guerra, é um conflito, né? Não, é uma guerra, mas não uma guerra mundial. No caso do Iraque, você invadir pra pegar o petróleo, então a guerra é bem a guerra, né, cara? A guerra de hoje em dia não envolve os grandes centros de poder. Não, porque senão a galera perde muita grana. Pois é, Porque não inter... pra quem, quem financia a guerra, não tá a fim de perder dinheiro. Na Segunda Guerra já não tava a fim de perder dinheiro, mas eles se ferraram. Eles aprenderam a lição deles na Segunda Guerra. Eles falaram, não vou mais jogar dinheiro fora, não. Guerra muita do Iraque... gente enriqueceu mas, na Segunda Guerra, mas muita gente perdeu tudo. Guerra contra o Iraque é só... pros Estados Unidos é só lucro. É muito lucro. Porque exatamente. Eles petróleo, né? Não é só isso. Eles vão lá, despejam toneladas e toneladas de bombas, e aí o exército, a marinha e tal, eles têm que comprar de novo. É dinheiro pra indústria armamentista. É. Tem que construir o país inteiro. Mas tem que separar as coisas, né, cara? Tem que separar as coisas também. É lucro pras corporações, né? Sim, não pro país em si. Não. Para corporações. Quem manda a dívida dos Estados Unidos, pô, ultrapassou aí. Mas é para quem é o lucro, para quem de fato. Interessa, para quem interessa. É, de quem de fato manda no país, né? Exatamente. Não é exatamente pro país. E não para por aí, porque aí você destrói o país inteiro. E aí, quem faz a reconstrução? É, exatamente. São as empreiteiras americanas ou sauditas, mas que tenham acordos com. Tem coisa com os americanos. E aí ainda tem isso que o Dudu falou. Postos de petróleo. Você começa a ter acesso ao petróleo do país. E no final eles têm uma vantagem ideológica pra eles e financeira, que é o seguinte: os caras foram reconstruídos por empreiteira americana. Eles começam a receber produtos americanos. Eles começam a receber aquela cultura americana que os americanos são bons em mandar. No final das contas, eles acabam ficando mais, se não amistosos aos americanos, pelo menos com menos animosidade de reação aos americanos. Na verdade, eu acho que isso não. No Iraque, tudo deu certo. Essa é a ideia deles. O problema deles, o que eles não contam, é que a diferença religiosa e os caras de lá... Por que você acha que o nego bate tanto na tecla da religiosa lá? Porque é o separador pra quebrar essa junção de cultura. É, mas isso tudo não tem nada a ver com o que aconteceu na Coreia, né? É exato isso que eu ia falar. Tem porque a gente tá falando do plano Marshall. Tanto tempo que eu mais lá. Então, nós estamos falando de 1950. Sim. E do exército norte-coreano entrando, descendo... Com o papai Kim Il-sung. Kim Il-sung, né? Mandando a galera abaixo do paralelo 38. Na verdade, ele alegou que a transgressão veio do sul primeiro. Sempre, sempre. Mas não veio, porra nenhuma. Não veio. Foi a estação de rádio que ele atacou também? Foi declarado como uma retaliação. Alguém pegou uma pedra e jogou na janela, né? E ia falar, ô, pedra na janela, vambora. Tanque de guerra. O norte-coreano desceu, atravessou pro lado do sul, jogou a pedra de volta, e aí começou a pedra voando. Era prático mesmo, porque assim, Seul, que é, né, sonou a capital da República da Coreia, que é no sul, é uma hora e meia de carro da fronteira ali, do paralelo, entendeu? É. Então, cara, você não tá no mesmo dia. Você, pum, virou, tô no mesmo dia, conquistaram a cidade. E aí, começaram a rebocar todo mundo pra baixo. Eles ocuparam quase tudo, né? Quase tudo. Só sobrou um tequinho da península ali, na direita da península, né? Como é que era o nome daquela cidade lá que eles fizeram a... Ulsan, né? É, exatamente. E aí, quer dizer, tocou o alarme lá nos Estados Unidos, né? Na ONU, né? Ô, que porra é essa que tá acontecendo? Então, não sei o quê. Não pode deixar, não. Né? Novamente, com o Stalin falando que não tinha nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Stalin assim, sabe? Com as duas mãos pra cima, assim, sabe? O cara cava, derruba o cara aí. E diz que não foi falta. Caraca, mas tá muito direto. Estão chegando perto da Copa, rapaz. Mas é isso que aconteceu. E aí, quer dizer, começou-se a pensar como que a gente vai retaliar, né? Aí a ONU abriu a jaula e soltou o Pitbull, né? O MacArthur. É, o MacArthur. O MacArthur, o general americano, que era realmente o Pitbull, pô. Foi bem falado, né, cara? O cara era louco. Ele odiava tudo que era comunista. Não, ele era aquele cara e o cara que, tipo, nasceu pra guerra, né? Eu quero guerra. Solta o cara. Por que ele estudou tanto tempo em West Point, né, cara? Foi pra dar aula. E a ideia deles era o seguinte: como todas as forças estavam concentradas ali no sul pra tomar o fim da península, eles falaram assim: olha, vamos dar a volta pelo mar, pela parte de dentro, desembarcar do lado de Seul e a gente corta os caras, entendeu? Exatamente. Essa foi a estratégia dele. Então, era difícil, porque parece que aquela área ali onde eles resolveram atacar, o nível de ondas era maluco na parada. Tanto é que não era um lugar que o norte-coreano nem pensaria em defender. Porque pois é, a possibilidade de chegar ali para um ataque anfíbio era mínima, né? Por causa das ondas. E acabou que o cara foi assim mesmo para a parada e deu certo. Atirou uma onda quando chegou lá. Essa a gente viu chegando. A gente viu essa chegando. Eu tô muito previsível hoje, cara. É, eles tomaram, eles chegaram, tomaram a praia, tomaram o aeroporto, que era ali do lado, e do aeroporto, que ficava 20 km de Seul, eles começaram a lançar lá os ataques aéreos e tal, e puta, era mole, né, cara? E detonou a galera e eles tomaram a cidade. Eles tinham o dobro, né, de soldados. Eles estavam com 140. Dobrou. Doblou. Paga dobro. Quantos soldados foram nessa invasão? 140 mil soldados que enfrentaram 70 mil norte-coreanos. É, mas aí eles empurram de volta os caras, né? Eles passam do paralelo 38 e vão empurrando o cara lá quase dentro da Manchúria. Até a Manchúria, na verdade, né? Eles conseguem chegar na capital, na Pyongyang. Isso que aconteceu, né? Eles viraram a mesa, né? E começaram a tomar o território do inimigo dessa vez ainda. Aliás, essa guerra foi engraçada, que foi parecia a pele de bica, né, cara? Vai e volta. Vai e volta. Exatamente. Só que não acaba por aí, né? Porque a pele tem que descer de volta, né? Pois é. Eles tomaram Pyongyang, que eu chamo de Ping-pong. Ping-pong ou ponhonhoi. Tomaram ponhonhoi e continuaram subindo. E aí o que aconteceu? Antes dessa guerra começar, que foi em 1950, depois da Segunda Guerra até aí, você teve a Revolução Chinesa. Do bibliotecário maluco, né? Como diz o Bruno Hand. Do bibliotecário maluco. Exatamente. Você matou dos livros. Por quê? Ele era bibliotecário. O Mao era bibliotecário? É, bibliotecário, é. Oh, não sabia não. Você matou dos livros. Que beleza. Ah, então você tinha aí uma China já completamente diferente do que era na Segunda Guerra. República Democrática Popular. Olha aí, você bota esse nome, você já sabe. E aí foi o que aconteceu, cara. Eles foram subindo, chegaram ali na fronteira da Manchúria e eles deram de cara com uma cacetada de chinês, maluco. Falaram assim, não. E fuzilaram, cara. Na verdade, eram poucos chineses, se comparar na população. Exato. Só 300 mil. Exatamente. É, mas aí vale a pena, de novo, colocar o cenário histórico, né? A China, nesse momento, estava em conflito com a União Soviética, né? Eles não se bicavam ali em torno da fronteira e de influências, né? De um com o outro, de comércio e tudo mais. Eles eram comunistas, mas se odiavam. Exatamente. Então, novamente, deve ter tido o dedo do Stalin aí nessa porra. Porque o Stalin continua fora da ação, mas ele deve ter manipulado a China de alguma forma pra eles se colocarem ali em ajuda da Coreia do Norte. A China ficou com medo que os americanos e a Coreia do Sul invadissem a Manchúria. Porque eles já não tinha mais o que dominar na Coreia. Eles estavam subindo. E como era o pitbull que odiava tudo que era comunista, tudo que era vermelho, eles ficaram com medo disso também. Eles ficaram com medo de sobrar pra eles. Eu acho que é mais por aí. Mas não tinha uma indicação forte que eles fossem fazer isso? Mais ou menos. Mais os caras estão marchando ali quase no teu território. Você vai pagar pra ver? Porque o MacArthur, o general Douglas MacArthur, ele queria enfrentar a China, fazer bloqueio. Aí que tá. Não, mas a ameaça dele à China é depois que a China intervém na parada. Ele antes não tinha ameaçado a China. Ah, é. Começou a porrada. É meio nebuloso a participação da China nessa parada, entendeu? Qual foi o gatilho pra China ajudar a Coreia do Norte? É muito nebuloso. Chegaram na fronteira, maluco. Mas chegaram na fronteira, mas não passaram a fronteira. Ah, mas aí foi aquele negócio. Vocês não vão ficar aqui não, nem fudendo. A China ainda não estava estabelecida. A China estava cheia de dificuldade na época. Cara, mas olha só. Pelo MacArthur, certeza que ele continuava a marcha dele. Ele ia até Moscou, brother. Mas não ia, brother. Não ia porque o mando não deixaria. Não ia. Mas mesmo assim, é nebuloso. Não é claro por que a China... Não, tudo bem. É tudo especulação isso. Vai ser sempre especulação porque a gente jamais vai ter acesso a esses documentos. É, o que aconteceu? Os americanos, quer dizer, as tropas das Nações Unidas, não tinha só americanos, né? Tinha neozelandês... Americanos / Commonwealth. Eram 15 países, mas o grosso mesmo era Estados Unidos e Inglaterra. E aí eles começaram a tomar um pau dos chineses, e eles começaram a recuar, os chineses começaram a avançar e tal, e aí ficou aquele negócio do prepúcio. Chegaram a reconquistar, né? Em 51 chegaram a reconquistar Seul, né? Reconquistaram tudo, exatamente. E aí o que acontece? O MacArthur, ele reclamava muito por quê? Na coleira. Exatamente, que o Truman tava com uma coleira nele. Ele não liberava mandava todas as armas, todas as reservas, todos os suprimentos que ele poderia liberar, porque ele tinha medo que o maluco do MacArthur começasse a guerra com a China. E ele queria. Ele propôs bombardear a China, ele propôs criar bloqueio. E ele reclamava e dizia: porra, meu irmão, aqui a gente pode, a gente tem como. E o cara não deixava de propósito. Ele minou o próprio general pra que ele não levasse o negócio além do que eles poderiam controlar. Né? E era o que o Stalin queria, né, cara? Que os Estados Unidos e a China entrassem na porrada de fato. É claro, pô. Mas é exatamente por isso que no Rave devia rolar um por trás entre o embaixador americano e o embaixador russo, daquela de: se eu atacar aqui, vocês vão ficar putos, e o outro lado falando: não, vamos deixar ou não vamos deixar. Aí é que tá o JP, porque o Truman tinha medo que se o MacArthur bombardeasse a China, a União Soviética revidasse. Pois mas é. Mais ou menos, porque a União Soviética e a China estavam em pé de guerra. Mas uma coisa tá em pé de guerra sem os americanos atacarem, outra coisa os americanos estão atacando. Vamos lembrar que a China tinha tido a revolução, ela era comunista, mas não era do mesmo bloco que a União Soviética. Ela era a parte. Sim. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exato, eles vão criar um inimigo comum ali, cara. É foda. E aí, o Truman chegou a exonerar o MacArthur. Mandou ele de volta. Ele sai da guerra, meu irmão. Tu é muito doido. E aí, isso até fez com que o Truman perdesse, né, popularidade. Volta aqui que a gente vai te castrar. Não, e MacArthur chegou herói. Herói foda de guerra. Ah, ele que é foda e tal, não sei o quê. E isso é uma das coisas que dizem que fez com que o Truman perdesse a eleição. E o Truman era democrata, né? E vinha o Eisenhower, o Ike, né, o grande general americano da Segunda Guerra, que era republicano, né, e ele acabou ganhando as eleições em 52. Inclusive, foi o primeiro republicano em duas décadas a se eleger presidente. Era só democrata. Porque, cara, os americanos estavam loucos, né, cara? Nós ganhamos a Segunda Guerra, nós somos donos do mundo, é foda, é guerra mesmo, derruba tudo, foda-se China, foda-se comunismo. 1951 é a loucura do comunismo. Não, o medo do Red, né, cara? Better dead than red, né, cara? Que os caras... Você imagina, como é que você vai explicar pra uma população que eles já ganharam a Segunda Guerra Mundial, eles estão achando que eles são fodaços. Eles têm a bomba, né? Eles têm a bomba. Como você vai explicar pra eles que você não vai avassalar a China porque a União Soviética vai marchar na Europa? Aliás, cogitou-se usar Europa, a bomba, né? Cogitou-se usar a bomba nessa guerra. Cogitou-se porque o Eisenhower, que virou em 52, virou presidente dos Estados Unidos, era outro maluco, né? É. Era outro psicótico de West Point. O general, militar, né, cara? Mas mas ele era mais controlado do que vários outros também, né, o Tucano. Era mais político. Peraí. Mas só que ele era o presidente, cara. O presidente, olha só o que tinha antes, era o Truman, o que se cagava de medo de dar merda. Quando você tira um político e bota um general de 5 estrelas no lugar, tudo pode acontecer, cara. O Truman foi o cara que autorizou a bomba no Japão, né, cara? Não pode esquecer disso. E foi Eisenhower que impediu o Patton de avançar rumo a Moscou, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha assim... Mas eu entendo o que o Tucano tá falando. A bomba, ele não tinha ideia do que é a bomba. Mas enfim, mas foi ele que eu tô... Talvez por isso que ele tenha ficado com medo de usar de novo, né, cara? Imagino eu exatamente por causa disso. Exatamente. Inclusive, a guerra só acabou porque o Eisenhower cogitou... Aí que tá, aí tem um erro de conceito. A guerra nunca acabou. Não. A guerra da Coreia existe até hoje, na verdade. Ela nunca terminou. Calma, vamos chegar lá. O conflito terminou. Porque o Eisenhower ameaçou bombardear a China e a Coreia do Norte. Foi um dos motivos que fizeram a diplomacia voltar à cena, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eles ficaram, né, subindo e descendo as linhas da guerra, né? Os americanos, quando eles estavam com um pouco mais de vantagem, eles chegaram e falaram assim: chega, né? Tá bom, chega. Isso foi em 51, eu acho. Vamos conversar e parar, né? Acabou, a brincadeira tá boa e tal, vamos parar por aqui. Aí a Coreia do Norte falou: ok, vamos conversar. Aí eles foram numa vila lá no meio, entre a linha, né, de um de outro. Teve grande reunião e tal, dos diplomatas, o caralho. Só que cada lado da mesa, tava chegando como: então, a gente ganhou a guerra, a gente quer isso, isso, aquilo. Aí os outros: não, a gente ganhou a guerra. A gente quer isso, aquilo, né? E os caras ficaram nessa por 2 anos mais, entendeu? Ninguém entrava em acordo sobre o que ia acontecer, mas né? Mas aí você vê, o motivo que o presidente americano tinha tanto cagaço dos russos e entrar na brincadeira, porque os russos também não tinham arma nuclear. Tinha bomba, exatamente. Então, não era tão fácil. É de gente grande, não é mais brincadeira de criança. Quer dizer, os americanos queriam estabelecer a fronteira como estava agora, eles com leve vantagem. Os coreanos queriam voltar pro paralelo 38, então ninguém entrou em acordo. Trocou o presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower se elegeu meio com uma plataforma. O papo era essa, a Guerra da Coreia, óbvio, né? Nas eleições e tudo. Ele se elegeu com esse papo, ó, eu vou acabar com essa guerra e vou trazer a paz de volta. Quer dizer, ele entrou em 52, né? E aí ele realmente acabou com a guerra, decidiram conversar mais uma vez e aí definiram a fronteira ali como era da guerra. Mas o que acontecia? As Nações Unidas, né, tinham conseguido um pouco de território e a Coreia do Norte também tinha conseguido um pouco de território, então virou uma linha na diagonal, em vez de ser aquele paralelo, né, horizontal, virou uma linha na diagonal que quase que deu no mesmo em ganho e perda de território, né? E essa é a fronteira até hoje da Coreia Sul e Coreia do Norte. Na verdade, tem um problema nessa linha diagonal aí, que foi o que deu essa última brigalhada de Coreia do Sul e Coreia do Norte, porque tem umas ilhotazinhas pro lado esquerdo da península, e as ilhotazinhas ficaram pra Coreia do Sul. Sim, sim. Teve um bombardeio recente numa delas, foi em 2010, sei lá. Aí a Coreia do Norte volta e meia, manda os mísseis nas ilhotas, dizendo que a ilhota, na verdade, é deles. Aham. Você tem um lugar que você fica, né, disputando, né? Mas essa zona desmilitarizada não foi estilo o Muro de Berlim, né? Ela é uma área grande, de uns 4 quilômetros, assim, de um lado pro outro. E que ali no meio é terra de ninguém mesmo, com mina pra caceta. É uma quantidade de canhão voltado uns pros outros absurda, né? Então, é, exatamente. Eles criaram essa linha desmilitarizada, aquele Demilitarized Zone, que é DMZ, né? É justamente pra não deixar os caras colados um no outro, né? Pra não o filho da puta. O que aconteceu lá, o nego passar de um lado pro outro toda hora, né? Exatamente. Então, o que acontece? Tem essa área de ninguém, que eles estimam que tem 3 milhões de minas. Caralho, mano. Nessa área. Tanto que a CIA, diz que a CIA descobriu alguns túneis de infiltração a 70 metros de profundidade que a Coreia do Norte cavou com o tempo, com o passar dos anos, pra poder invadir a Coreia do Sul sem passar pelas minas. Olha isso. E eles descobriram alguns túneis, eles acham que existe mais até hoje que eles não descobriram. E o que acontece? Ok, essa zona tem mina pra cacete e não tem militar nenhum. Só que na fronteira de cada lado é a zona mais militarizada do mundo, né? Claro, porque é a zona de proteção, né? A zona demilitarizada, na verdade, seria assim como um aviso que vai dar merda. Se tiver soldado do outro lado naquela zona, é porque deu merda. Uhum, exato. E lembrando que existe também essa zona desmilitarizada entre o território da Federação e os romulanos, né, cara? É interessante que essa Guerra da Coreia, ela foi uma mistura da Segunda Guerra com um pouco de modernidade, né? Você tinha o Corsair, que foi amplamente usado na Guerra do Pacífico, né? Nos porta-aviões americanos. E os Corsairs, eles foram usados pra bombardear e soltar foguete e tal, pra caramba. E você tinha o início dos aviões a jato americanos, que era uma tecnologia, né? Dos alemães da Segunda Guerra. Que, como o Blue Hand falou aí... Já tava aproveitando. É. Quer dizer, tudo bem que já existia o protótipo P-40... Já existia no final da Segunda Guerra. Mas o avião alemão é imbatível no tipo avião. Tanto é que os dois aviões que foram os destaques de ambos os lados, o MiG-15 e o F-86 Sabre, eles foram desenvolvidos usando dados aerodinâmicos capturados da Alemanha. A principal característica era a asa e a cauda enflechada, né? Uhum. O F-86, por exemplo, ele deriva do FJ-1 Fury, que foi desenvolvido para a Marinha e que ele tinha asa reta. Só que o nego viu que os desenhos alemães com a asa enflechada eram muito melhores. Uhum. E aí foi uma evolução. Mas eles também misturaram muito, porque você imagina, eles ainda tinham praticamente novos, diversos aviões de material bélico da Segunda Guerra que estavam ali. Estava virando sucata. Né? Exato. Então os caras não iam jogar fora aquele material sem usar eles de novo. Exato. Então, pô, é o B-29, que foi o avião que lançou a bomba atômica no Japão. Um avião de 4 motores, a hélice, né? E você tinha também os jatos, os MiGs e tal, os próprios aviões americanos também cortando o céu. Então foi uma guerra meio misturada, né? As tecnologias estavam evoluindo. É, mudança de paradigma de tecnologia militar. Os helicópteros... Estavam começando. Apareceram os protótipos no final da Segunda Guerra, amplamente usados na Guerra da Coreia já. Principalmente, uma curiosidade pra quem lembra daquela série MASH, série dos anos 60? 70, né? Sabe que vira e mexe eu lembro dessa série. Nossa senhora. Puta que pariu. Tá difícil. Hoje tá mais difícil. O MASH era o Mobile Army Surgical Hospital, né? Que era aquelas unidades móveis que servia, tinha um único propósito. O cara se feria, o helicóptero buscava o cara na Golden Hour, que foi uma coisa que eu aprendi no Lagers da cidade. E Golden Hole, você aprendeu onde? O quê? Golden Shower. Golden... Vai te falar embaixo. Golden Hour é a hora de ouro, né? Que eles chamam, que é a primeira hora em que o cara tá ferido, que é a mais importante pra ele receber cuidados. Então eles levavam... É a chance de salvar o cara se ele se esvair de sangue. Eles levavam eles pros mesh, e o objetivo deles era estabilizar o cara pra depois levar o cara pro hospital de verdade. Em termos de RPG, isso aí, quando o cara tá a zero, até menos 10 hit points. Exatamente. Eles estabilizavam a zero, exato. E aí essas unidades, elas salvaram 25% mais feridos do que na Segunda Guerra, né? Foi um grande avanço por causa do uso do helicóptero, por causa da existência dessas unidades nas linhas também, em todas as bases e tal. Foi uma curiosidade interessante da guerra. MiG-15 é um troço meio escroto, né, cara? MiG-15, né? Não, MiG-21 maneiro. MiG-15, sei lá. É tão escroto que tiveram 900 batalhas entre aviões americanos e norte-coreanos, né? Ou chineses. Foram abatidos 792 MiGs. Nossa, cara. Tô te falando. Pelo F-86 Sabre. Enquanto só 78 Sabres foram abatidos pelo 15. Dá um kill rate de 10 pra 1. O Buzz Aldrin, que foi na Campus Party dar uma palestra, contou que ele derrubou 3 MiGs, olha aí. Na Guerra da Coreia. Mas então, aí vale um outro ponto, né, cara? Os americanos gostam de lembrar das participações deles em guerras pelo longo da história, e eles falam muito pouco da Guerra da Coreia, por aqui. Eu vejo muito pouca coisa sobre... Sempre que tem Memorial Day, por exemplo, tem várias coisas militares nos canais de televisão, né? Tem muito pouco assunto sobre a Guerra da Coreia. É porque é uma guerra que o sentimento americano foi que eles perderam. Eu acho que é mais forte do que isso. Eu acho que não é que eles foram perder. Eu acho que tem um sentimento que eles foram manipulados pelo Stalin na parada. Isso é pior do que perder até, entendeu? Eu acho que é mais simples que isso, JP. A guerra durou 2 anos, 3 anos. A do Vietnã durou 1 década. E eu acho que a Guerra da Coreia, ela é pouco, como é que eu vou dizer? Apelativa no sentido visual, sabe? Quando você tem Guerra do Vietnã, que ela ficou marcada na cabeça das pessoas, assim como a Segunda Guerra Mundial, é da Coreia... Tá bom, sabe? Não, e a imprensa civil tava em cima do Vietnã. Coreia foi uma guerra menor, na verdade. Ela é emblemática, que é o primeiro confronto de capitalismo contra exato. Mas não foi uma guerra de tão grandes proporções, apesar de que morreram 4 milhões de pessoas. É, morreu gente pra caceta. Morreu muita gente. Desse pessoal que morreu, a maior parte é ou chineses ou coreanos. Pros americanos, isso não conta. Não gera empatia. Assim, é horrível falar isso, mas é verdade. Não, é verdade. Então, o grande pai lá, o... Grande líder. O líder, como é que era? Eles chamam de grande líder, né? É o grande líder. O líder supremo e o líder não sei o quê. O grande líder era o Kim Il-sung, né? O pai. E ele foi até 94, esse maluco, né, cara? Foi de 48 a 94. Depois até o Anão de Jardim. O que? O Kim Jong-il? Aquele cabelinho pra cima? Eu chamo de Seu Miyagi Evil. Esse é o mais maneiro, porque esse que tinha o trenzinho da alegria, né? Esse cara teve uma vida boa pra caceta, cara. O cara fez o que quis da vida, cara, esse cara. Esse cara pegava a atriz de cinema coreano. O cara era o da pá virada, bicho. Ele era putanheiro. O pai dele já era. Ele foi burro vivando durante muito tempo, imagina, o pai dele durou pra caceta. Ele por muito tempo foi só bom vivando, cara. Ele tem uma porrada de filho aí que ninguém sabe que é dele, entendeu? O David Letterman, sempre que falava do Kim Jong-il, ele falava do filho dele que se chamava Mentally Ill. Aí o que acontece? Esses caras estão passando o governo hereditariamente, é isso? Não. O moleque que tá agora é filho do Kim Jong-il, que é neto do Kim Il-sung. Isso aí. O grande líder falou que pro povo ficar feliz tem que ser passado hereditariamente. E ainda tem democrata no nome do país, é isso? Eles são democráticos. Como, cara? É um governo para o povo. É democracia absolutista, é isso? É refém do povo. São autocratas. Ai, que bonito. Ele reinou absoluto, né? Desde 48, quando foi fundada a Coreia do Norte, até 94. Ele não reinou. Ele é o nosso supremo comandante e é o presidente. É o grande líder e ele virou, depois que ele morreu, o filho dele considerou ele como presidente eterno. É, né? Pode crer. Ele chama um cara ainda de presidente, né? Ele é forever presidente. Ele era, tipo, tinha todos os cargos supremos de lá. Ele era presidente da Comissão de Defesa Nacional. Ele era... Tinha uma porrada de coisa. Ele era o presidente, cara. Quando falava presidente, era sempre com ele. Ele assumia todos os cargos. Tudo era ele. Já era putanheiro. Só que quando ele deixou... Ele tinha vários filhos também. Ele deixou o filho mais putanheiro pra ser o presidente. É o mais que mais batia com ele. E aí ele virou o líder supremo. E tocando terror. Esse cara foi muito malandro, cara. Muito malandro, cara. Porque ele fez o que quis. Ele era chamado de querido líder, comandante supremo e nosso pai. Olha aí. Querido líder. Querido líder. Então, mas as paradas dele, o JP deve ter várias pra contar também, mas... JP? A chapa dele forte, né, cara? A gente ia pra guerra junto, mano. Pô, tu tá falando do cara desde o começo, caralho? Não, eu tô falando pelo que eu li do cara, né, cara? Que eu achei interessante. A maioria dos ditadores, o cara acaba mal, né, cara? O cara tem, em algum momento o cara se fode. Esse não, esse morreu de doença lá, em certo momento, fez o que quis da vida, né? Sempre que precisava de um aporte de grana, ameaçava, porra, um teste nuclearzinho aí, aqui, outro... Aí é que tá. A política da Coreia do Norte era essa mesmo. Então. É. Os testes nucleares não são pra destruir a Coreia do Sul, são pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Mas isso no passado, né? Isso com esse cara. A gente não sabe com o novo malandro, né? Até que ponto que é só isso mesmo. Aí tem um ponto de interrogação na parada. Mas, cara, você nunca sabe o que eles vão fazer. Eles gostam de se comportar como o ator maluco do cenário. Eles fazem demandas malucas. Eles, o último teste antes desse de agora, penúltimo teste, eles tinham feito um acordo que não fariam mais testes e não sei o que, e no meio do acordo eles pegam e fazem um teste. Eles fazem questão de fazer o jeito de ator maluco. Esse cara novo tá puxando os limites, né, cara? Porque a gente já falou aí do bombardeio lá na ilha, né? Teve um navio. Cara, não vai acontecer nada. Vocês podem ficar muito tranquilos que não vai acontecer nada. Eu posso garantir aqui. Esse é o meu medo. Mas esse é o meu medo. O meu medo é que nada muda. Deixa, né, eu falar uma coisa pra você. Coreia do Norte é um dos últimos países, talvez o último país realmente comunista do mundo, não é? Tem a Cuba, que tá se abrindo, mais ou menos. A China, que não é comunista, entre aspas, né? Então, tem que entender o seguinte. País comunista vive de bravata. Tem uma parada que tem que entender. Onde você quer, por exemplo... É verdade. Você quer aumentar a produção, por exemplo, num país capitalista. Ah, Tucano, vai trabalhar mais 3 horas aí como professor. Fala, trabalha 3 horas? Ah, eu vou te dar mais 5 mil reais. Beleza. Pra tua produção aumenta, porque você vai dando grana. País comunista não tem isso. Então, o único jeito de falar assim que... Ah, aumenta a produção aí, continua produzindo, a máquina continua girando. Como é que tu faz? Fala aí, galera. Tá tendo uma guerra aí, né? Que vai entrar na casa de vocês, vai não sei o que. E aí, então, país comunista vive de bravata. Então, vocês podem ficar... Nem sempre. Eles usam a taxa do Stalin também. Que é ou você trabalha ou gulag. Sim. Mas eu tô falando, ideologicamente falando. Então, é isso aí, cara. Enquanto tiver país... Então, o cara vai sempre ter um novo teste. O cara vai sempre ter uma nova parada, entendeu? Existe uma outra preocupação nesse caso específico, que é o seguinte, o cara desenvolvendo a tecnologia e mostrando pro mundo que tem a bomba, né, vamos ele dizer pode assim, vender. Ele pode vender pra outras pessoas. Essa que é a parada desse daí, né? Ele pode vender pra algum maluco lá do Oriente Médio, que aí esse cara, se comprar, é porque ele quer usar, né, maluco? Então, o medo é por esse outro lado, não é nem que o coreano vai usar a porra da bomba. É mais pra quem que ele pode vender isso. Essa parada da bomba é uma coisa. Você tem razão e entra no meio da conversa, mas não é só bomba. Volta e meia, assim. Ah, os caras jogaram uma pedra aqui. Então vamos matar todo mundo. Então é isso que acontece direto lá. Ah, recentemente eles falaram que vão exterminar a Coreia do Sul. É a ONU, mano. Eles chegaram na ONU e falaram: vou explodir essa porra. Isso é pra levar uma grana. Isso é uma declaração pra levar grana, né? Exato. Ó, meu pai morou muito tempo lá na Coreia, né? Ele falava: o que vocês acham aí? O que vocês acham da Coreia do Norte? Os caras da Coreia do Sul falaram: não, isso não tem nada a ver. Os caras da Coreia do Sul gostam dos caras da Coreia do Norte. Eles falavam assim, não, você pelo menos são coreanos. E ainda se consideram uma galera meio parecida, entendeu, cara? Então não tem. Isso nunca vai acontecer nada. É um povo só, né, cara? É. É diferente de outros lugares que teve divisão, que tem grupos étnicos diferentes. Que exato. Lá é meio Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Exatamente. Só uma língua só. E mais, a gente teve um episódio, acho que foi em 2010 também, que foi a reunião de famílias, né? Foi, da galera galera do sul com a galera do norte. Porque isso foi sinistro também. Teve uma galera que desceu do norte pro sul, fugindo lá da confusão, com medo lá dos chineses e tudo mais. Teve a galera que ficou presa no meio da guerra. Ficou, né? Do fugiu pro norte, fugiu e ficou. Dividiram as famílias, cara. Então teve irmão reencontrando irmã, mulher reencontrando marido. Foi uma loucura a parada, né? Há pouco caralho, tempo que merda, né, velho? Tava batendo no chão. É um povo só, né, cara? Mas até que ponto? Isso é uma questão até antropológica, né? Em que ponto que, se isso continuar muito à frente, que na quebra de gerações aí vai se dividir, se formar dois povos diferentes, né? Acho que não continua, porque, sei lá, né, cara, nem Cuba tá se aguentando mais do jeito que tá, cara. Acho que a Coreia do Norte não dura mais 50 anos, não. Então, mas olha só, o que você falou é importante, até quando eles seguram, né? Porque a União Soviética tava oca, né? Por muitos anos, né? Digo oca, de forma, sabe? Ela não tinha como sustentar o que ela dizia que ela era, né? E aí o que acontece? Você teve nos últimos 30 anos um dos maiores avanços tecnológicos de produção social, econômico, foi na Coreia do Sul, né? Os caras investiram pra caralho na indústria de automóveis, indústria eletrônica. A Coreia do Sul saiu de um país de terceiro mundo dizimado. A Coreia do Sul é um país eco pra virar uma potência. É, né? Os caras são o número um no setor de semicondutores, cara. Era o Japão, cara. Antes eles passaram... Produção de motor pra navio, eles fazem mais de 60% do... Eles são os dois maiores também do mundo. Foi a economia do mundo que mais cresceu, assim, de longe, né? Absurdo. Se eu não me engano, em PIB e tudo mais, ele é o 12º, 13º, alguma coisa assim. À frente de Austrália, à frente de Espanha. Já a Coreia do Norte gasta o dinheiro todo, vai, 16% do PIB deles em gastos militares. Enquanto milhões de pessoas vivem abaixo da linha da miséria. Não, na fome, né? Teve períodos aí de fome sério aí, recente. Olha só o que a gente conhece aqui de empresas gigantes coreanas. Hyundai, Kia Motors, LG, Samsung. Isso é tudo empresa coreana, maluco. Que vem aqui... Pastelaria UOL. Quer dizer, é uma potência econômica. E aí você olha ao contrário. Eu vi recentemente um documentário no YouTube do canal chamado Vice. Eu não conhecia. Eu fui procurando, pesquisando para esse podcast. É uma revista, né? O nome do é Inside North Korea. Tem um documentário em 3 partes. O cara disse: eu quero visitar a Coreia do Norte, quero ver como é que é, como é que eu vou lá. Aí o cara foi lá na DMZ pelo lado da Coreia do Sul. Os caras falaram assim: olha, não pode apontar o dedo, não pode falar isso, não pode falar, porque você chega numa sala lá que tem metade da sala é Coreia do Norte, metade da sala é Coreia do Sul, entendeu? E aí, ó, tu passa por 500 checkpoints até chegar lá, faz entrevista no escritório da ONU, sei lá. Cara, tipo assim, é do caralho, sabe? Um cuidado do cacete. E ele fala assim: como é que eu vou pra porra da Coreia do Norte? É impossível. Tentou a embaixada alemã, tentou a embaixada da Coreia, da China, tentou a embaixada de tudo. Só um detalhe, as embaixadas, quem possui embaixada na Coreia, na verdade não fica na Coreia. A maioria fica na China. Exato. Aí ele entrevistando uma norte-coreana que tá refugiada no sul, ele fala assim: olha, por que que tu não faz que nem todo mundo faz? Vai em Xinjiang ali na China, suborna o cara lá, o cônsul, e o cara te deixa entrar. Aí ele foi, pegou o avião, foi pra lá, ele pagou o que eles chamam de taxa de visto. Suborno. Que é o suborno. E aí o cara fala assim: beleza, vou ficar com o teu passaporte, amanhã às 4 da tarde eu te ligo. Aí 6 da manhã, batendo gente na porta do hotel dele: aqui teu passaporte, tem que ser agora, vambora agora. E o cara fez um tour, teoricamente patrocinado pelo governo, onde o cara foi em Pyongyang e tal, e tipo assim, eles ficam mostrando, eles só mostram assim: olha como nós somos fodas, olha como os imperialistas americanos são filha da puta, entendeu? Mostram o navio de guerra que eles capturaram na década de 60, e aí exibem filmes, um monte de coisa. Mas no geral, o cara descreveu o país como a Moscou dos anos 50, cara. Os caras estão parados no tempo, maluco. Meio como Cuba, né, cara? Exato. Mas é como é os países comunistas, eles eram parados nos anos 50. E aí, não, eu tô falando assim, isso é um documentário recente que reforça o que o Blue Hand falou, cara. Os caras vivem, e o que o Eduardo falou, vivem de uma bravata, e eles não vão segurar por muito tempo essa porra, né? Porque embaixo os caras estão super Coreia do Sul, um dos mais fortes dos tigres asiáticos. Os caras com a economia explodindo. Eles têm 500 mil soldados soldados na fronteira lá da DMZ. Na Coreia do Norte, os caras estão os prédios tudo caindo aos pedaços e tem 2,5 milhões de soldados na fronteira, cara. Olha que loucura, cara. O quinto maior exército do mundo. É, a quantidade, assim... É um soldado alistado a cada 25 cidadãos. Que é o maior número do mundo, né? Isso, é. Eles vão sustentar essa porra enquanto a China achar que eles devem sustentar essa porra, entendeu? A China tirou o pé, né? Tirou o pé, mas enquanto ela achar que... Ok, deixa os caras lá, eles vão ficar, entendeu? Cara, ninguém vai chegar e vai tirar dos caras. Então me explica, peraí. A China, você falou que a China tirou o pé. A China sempre foi amiguinha, né? Desde, obviamente, por motivos óbvios, desde a guerra da Coreia. Sempre foi uma amiguinha e sempre patrocinou, sempre ajudou os caras. Agora tirou o pé, é isso? Não tô sabendo. É porque os caras estão com essa bravada de mandar bomba nisso aqui, estão atrapalhando os planos da China atual. A China atual quer mais que eles se fodam. Ao mesmo tempo, a China não quer 2 milhões de refugiados mortos de fome indo pra China. Exatamente. Esse é o medo da China, que o colapso dele significa que eles tenham que absorver esse povo ao invés da Coreia do Sul absorver essa galera, entendeu? Mas o problema é o seguinte, a China sempre achou engraçado o cara lá porque ele desviava a atenção de todo mundo deles, né? Da mídia, dos americanos e tudo mais. O cara fazendo as palhaçadas dele lá, o foco ficava no maluco e eles faziam o que eles queriam. Uma analogia é assim, você é adolescente e você tem um amigo encrenqueiro, que é menor que você, mas ele é engraçado porque ele arruma briga com todo mundo. Qualquer coisa, você garante ele. Tucano. Mas eu sou porradona no caso, né? Você não precisava que garante. Mas teve uma situação parecida com essa. Tá, mas aí você vai crescendo. Vai perdendo a graça. E aí vai perdendo a graça. Você vê, começa a ver coisas melhores pra fazer. E o seu amigo continua caindo na porrada pra qualquer coisa. Tucano. E é encrenqueiro. E aí o que aconteceu? A China cresceu e se tornou uma potência econômica, se não a maior, a mais promissora. E a Coreia continua nessa de querer, vou bombardear a Coreia do Sul, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele falou assim, cara, isso não interessa mais pra gente. Só que agora os chineses também estão com medo dessa porra, dessa nuclear, se proliferar ali pela região, entendeu? Aí é uma ameaça séria. Mas olha só, o papo que o cara desse documentário ouviu lá na Coreia do Norte, das pessoas que ele teve contato, é que eles têm nos desejos dele a unificação da Coreia sob a bandeira deles, né? A Coreia do Norte invadindo a Coreia do Sul, sim. Invadindo a Coreia do Sul, exatamente, né? E hoje que eles estão na merda, entre aspas, e a Coreia do Sul tá brilhando economicamente, é um prato mais cheio ainda. Assim, uma vontade louca de você... Pô, se a gente abraça essa economia, a gente tá feito, salva a gente. Então você não acha que isso é mais um motivo pra nascer um conflito ali naquele bairro de pólvora? Não, pelo contrário. Você acha que eles vão se consumir por dentro até esse cara morrer e acabar? Mas por mais maluco que o cara seja, o cara sabe que não vai conseguir dominar a porra toda, cara. Eles não têm capacidade militar real de manter uma guerra. Mas se a China entra com os caras, não tem? Não, a China não vai entrar, cara, porque a China cresceu. Não vai entrar? Não, porque olha só, a Coreia do Sul, ela não é mais um inimigo da China, é um parceiro comercial. Nunca foi. Historicamente, nunca foi inimigo. Não, tudo bem, mas eles lutaram na guerra da Coreia e a China tomou partido contra a Coreia do Sul. Hoje em dia, não é mais inimigo, agora é um parceiro comercial. E eles lutaram contra os americanos, hoje em dia também são aliados dos chineses. Os chineses não querem arrumar confusão com os americanos. É, dinheiro dos americanos. Qual seria o cenário da invasão da Coreia do Norte no Sul? Estados Unidos novamente entrando, apoiando? Quem vai querer que os dois maiores estaleiros do mundo parem de funcionar? Pois é. Os dois maiores estaleiros do mundo são sul-coreanos? A Hyundai é a maior fabricante de motor para navio do mundo. Tipo, 60% dos navios tem motor Hyundai. É por isso que não vai ter guerra, eu falei que não vai ter nada. E eu vou te falar, o que segura essas economias comunistas, Cuba e Coreia do Norte, é uma parada só, orgulho, só isso. Cuba, quando morreu o Fidel, acabou. Vai ser uma invasão americana, vai invasão no bom sentido, né? Invasão comercial, não vai sair de lá. Coreia do Norte é a mesma coisa, cara. Quando um cara desse lá, esse cara ainda vai viver, porque ele é novo, né? O cara tá... Na hora que esse cara falar, olha, vou dar uma liberada aqui, não sei o quê, meu irmão. Se ele começar a liberar, vai cair, igual a União Soviética caiu. Ele não liberou pizzaria agora? Foi? O problema da Coreia é que já caíram dois, eles já é o terceiro, né, cara? É. Não caíram, maluco. Os caras morreram de velhice, maluco. Pois é, mas pior que o filho mimado do ditador é o neto maluco, né, cara? Que é o que tá agora... É o neto que é o merdeiro, né, cara? O neto que fode a empresa, né, sempre. Não é? É. O pai constrói e o neto destrói. A diferença é que esse neto estudou na Suíça, né? Ele estudou na Suíça, mas o engraçado é que o herdeiro, na verdade, seria o outro filho do cara, né? Ele é o caçula. Só que aí... Mas não é o bom tempo é isso. Se chegou à conclusão que o mais velho é porra loucaça, né, cara? Mas é porra loucaça no sentido putanheiro do pai é o extremo, né, cara? O interessante desse Kim Jong-un, que é o neto, é que ele chegou ao poder com 29 anos. Ele tá com 30, 31 agora. Sim, E ele estudou na Suíça e tal, não sei o quê. Em 2010, ele foi nomeado general de 4 estrelas. Grande sucessor. E sabe o que é engraçadíssimo? Umas fotos dele recentes, assim, dele fazendo essas merdas todas, assim, e envolto em generais velhinhos, assim, com cara de riso, assim. Como é que os caras apoiam umas maluquices dessa, né, cara? É o rico, né? O status deles. Foi até ridículo. Mas eles estão na boa vida, pra que eles vão se preocupar? Exatamente. É muito doida a parada toda. Eles chamam ele de Little Kim, né? Qual é a fonte primária de grana dos caras? O que eles produzem? Onde vem a grana deles? Da chantagem que eles fazem. Será que é grana, cara? Eles são comunistas. O que eles produzem, cara? Não, eles não têm muito dinheiro. Eles são fechadíssimos, não vendem nada pra nem comprar nada. Eles têm os minérios lá, enfim. Por isso que eles precisam de pouca grana. E gasolina e pólvora é barato, é isso? Eles estão na merda. E aí eles ameaçam, fazem um teste nuclear. Aí falam, não, tem que acabar com isso, tem que deixar os observadores da ONU fiscalizarem. Aí, não, a gente não vai deixar. Não, se vocês deixarem, a gente te dá benefícios econômicos. Aí, beleza. Ah, sim, rolou esse papo, né? Pô, teve até um caso, os caras foram até eles falaram assim, não, vocês podem vir aqui e olhar todas as nossas instalações. Aí foram lá e deixaram eles irem até a instalação. Chegou lá, tava fechado e falou assim, não, entrar vocês não podem, vocês podem só dar uma olhada. Já viu, porra, veio até aqui, já viu. Teve uma crise recente por causa do Google, não foi? Que o Google mostrou as imagens de Pyongyang no Google Earth, o cara lá chegou, não foi? Não, mas tá lá, você vai no Google Earth, tá lá. É, Pinho. Tá lá, e os caras estão tentando embarrelar essa porra até hoje, não só consegue. Só não tem Street View, mas o resto tá lá, cara. Tem uns prédios lá que eles fizeram 3D no Google Earth e tal, Pyongyang tá lá, bonitinha. Eu achei que ia estar toda borrada, fui lá olhar, não tá borrada não. Mas cara, tem um filtro, né, meio vermelho, assim, quando você vai dando zoom. Tem um filtro? É, eu em cidade, a imagem tá meio avermelhada. É sério, verdade. É, faz sentido, são comunistas, né? Tem um confusão recente aí, cara, por causa disso, porque o cara não queria de jeito nenhum que essa imagem tivesse liberada, o malucão lá, o Neto. Ele falou assim, vem aqui tirar do servidor, então. É, tira. De onde vêm essas bombas nucleares todas? Eles têm mesmo as bombas nucleares? Eles têm. A única coisa que eles não têm ainda é um míssil de longo alcance. Mas isso eles fizeram teste no final do ano, de míssil de longo alcance. Não foi um que ia passar pelo espaço aéreo do Japão, caralho? É. Todo mundo chiou pra caralho. Eles já têm mísseis que conseguem chegar à costa do Japão. Mas esse é de, eu acho que, se não me engano, esse é de médio alcance. Isso é médio. Esse é médio alcance. Japão é ali do lado, pô. Eles não têm um ICBM aí. Eles conseguem mandar míssil já pra Coreia do Sul e pra costa do Japão. Mas eles não têm ainda de longo alcance. Na verdade, eles têm. Eles já têm material radioativo, eles têm urânio, eles têm jazida de urânio, e eles já, na década de 60, eles ganharam da Rússia um reator. Um reator tranqueira lá, em troca de urânio. Um reator? É. Tipo o Brasil. Diz a pesquisa americana que eles não têm capacidade ainda de fazer uma arma pequena o suficiente a ponto de dar no míssil. Então, esses testes que eles fizeram são testes subterrâneos em túnel, e os americanos dizem que eles não teriam capacidade de botar isso num míssil. Mas isso é relatório interno americano, na verdade, é da analista da CIA, né? Não tem como ter certeza. E tem uma história que rola, que a primeira bomba que eles explodiram foi uma bomba igual a bomba de Hiroshima, que são as duas hemisférias que se juntam pra fazer o material fissível. E que a bomba, o primeiro teste que eles fizeram com essas hemisférias falhou. Que nego achava que essa bomba era impossível de falhar, mas os coreanos conseguiram fazer uma que falhou. O jeito normal de nego fazer essa bomba é uma esfera oca e um cilindro que vem num tubo e o cilindro de urânio vem e entra dentro da esfera e faz a carga. O nego acha que eles conseguiram fazer o cilindro varar a esfera e sair do outro lado. E quem fez a cagada? O Kim, o Lee ou o Park? Eu li que 2/3 da população se chama Kim, Lee ou Park. Porra! Ai, meu Deus. E a gente vai falar ou não da carne de cachorro? Tem carne de cachorro, sim. Tem carne de cachorro e se não comer, paga dobro. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.